O Agora Aconteceu é uma rubrica de efemérides da Rádio Universitária do Minho, através da qual recordamos acontecimentos e personalidades que se destacam e ou destacaram na nossa história. A particularidade deste programa é que as datas são apenas um pretexto para explorar temas, perspectivas e, particularmente, dar voz a ideias e maneiras diferentes de ver o mundo, no sentido de contextualizar a nossa história. Charles Bukowski escreveu desde a infância, mas começou a viver da literatura aos 60 anos. É considerado um beat writer, embora nunca tenha estado ligado a Jack Kerouac ou Allen Ginsberg, os maiores representantes da Beat Generation. Bukowski going, good night, babies. Subscribe to NOLA Express. Box, box, box, 2342, 2342, hike, New Orleans, Louisiana, 701-16, 701-16, NOLA Express. This is an advertisement from the edge of hell. This is an advertisement from the edge, from the edge, edge, edge, edge, edge. $3 a year. Oh, this is... This is Bukowski saying goodbye all over again. Goodbye, babies. God, it goes on and on, but we're not like that, are we? All right, good night. Hang in. What the hell? Bye. Goodbye. Jesus. Charles Bukowski, rebelde, marginal, inconformista, é uma das figuras mais interessantes da literatura e da poesia norte-americana do século XX. Morreu na Califórnia a 9 de março de 1994. Assinala-se hoje, 13 de abril, o centenário do nascimento do escritor irlandês Samuel Beckett. Gostava que este amor morresse e que chovesse sobre o cemitério e sobre as ruas onde, caminhando, eu choro aquela que julgou amar-me. Samuel Beckett, dramaturgo, poeta, romancista, nasceu em Dublin, na Irlanda, a 13 de abril de 1906. Considerado um dos principais representantes do teatro do absurdo, Beckett, na sua visão pessimista, retrata o homem, numa linguagem rica em metáforas, muitas vezes sem tempo e sem espaço. Foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura em 1969. A sua obra está traduzida em mais de 30 línguas. Only the words break the silence. All other sounds have ceased. If I were silent, I'd hear nothing. But if I were silent, the other sounds would start again. Those to which the words have made me deaf, or which have really ceased. But I am silent. It sometimes happens. No, never. Not one second. Beckett escreveu os primeiros romances em inglês, entre os quais se contam uma coleção de poemas e o romance Murphy. Em 1938, após várias viagens pela Europa, instalou-se em França e, 6 anos mais tarde, começou a escrever em francês. Na década de 50, escreveu a trilogia Molly, Malone está a morrer e O Inominável, cujos personagens, misteriosamente doentes, personificam a solidão do homem contemporâneo. I weep too without interruption. It's an unbroken flow of words and tears, with no pause for reflection. But I speak softer, every year a little softer, perhaps slower too, every year a little slower, perhaps. It is hard for me to judge. If so, the pauses would be longer between the words, the sentences, the syllables, the tears. I confuse them, words and tears. My words are my tears, my eyes, my mouth. And I should hear at every little pause, if it's the silence I say, when I say that only the words break it, but nothing of the kind. That's not how it is. It's forever the same murmur, flowing unbroken, like a single, endless word, and therefore meaningless. For it's the end gives the meaning to words. Excerto de Text for Nothing, de Samuel Beckett, dito por Jack McCowan. Hoje, segunda-feira, ao nascer o sol esta manhã, lembrei-me de Michelangelo Antonioni, que um dia teve a ideia de realizar um filme, enquanto olhava a maldade e a grande capacidade irónica, disse, do sol. Pouco antes da sua decisão de olhar o sol, Antonioni tinha sentido às voltas na sua cabeça estes versos, dignos de qualquer ramo nobre da arte da negativa, de MacNeice, o grande poeta de Belfast, hoje meio esquecido. Pensai num número, duplicado, triplicado, elevado ao quadrado, e anulai-o. Antonioni percebeu desde o primeiro momento que estes versos podiam transformar-se no núcleo de um filme dramático, mas com traços ligeiramente humorísticos. Depois pensou noutra citação, esta de Bertrand Russell, também carregada de certo tom cómico. O número 2 é uma entidade metafísica, cuja existência nunca teremos a certeza se de facto a individualizamos. Tudo isto conduziu Antonioni a pensar num filme que se chamaria O Eclipse e falaria de quando os sentimentos de um casal acabam, se eclipsam, como por exemplo se eclipsam os escritores que de repente abandonam a literatura e toda a sua antiga relação se desvanece. Como nessa altura fora anunciado um eclipse total do sol, dirigiu-se a Florença, onde viu e filmou o fenómeno e escreveu no seu diário. Foi-se o sol, de repente gelo, um silêncio diferente dos outros silêncios e uma luz diferente das outras luzes, e depois a escuridão, sol negro da nossa cultura, imobilidade total. Tudo o que consigo pensar é que provavelmente durante o eclipse também os sentimentos se detenham. No dia em que estreou o Eclipse, disse que tinha ficado para sempre com a dúvida se deveria ter encabeçado o seu filme com estes versos de Dylan Thomas. Alguma certeza deve existir, se não de amar, ao menos de não amar. De Henrique Vila Matas, Bartleby e Companhia. A 10 de outubro de 1930 nasceu em Londres Harold Pinter. Começou a sua carreira no teatro como ator e escreveu a primeira peça, The Room, em 1957. Pinter é um dos dramaturgos mais conhecidos do teatro contemporâneo. As suas peças foram traduzidas em várias línguas e representadas um pouco por todo o mundo. É autor de guiões para televisão e cinema e distinguiu-se também na escrita de radio plays. Pinter parte de imagens para criar um teatro político onde está implícita a violência física e psicológica que perpassa as sociedades de todas as épocas. My name is Harold Pinter. I'm a writer. I live and work in London. I wrote this poem. It's called The Bombs. There are no more words to be said. All we have left are the bombs which burst out of our head. All that is left are the bombs which suck out the last of our blood. All we have left are the bombs which polish the skulls of the dead. The USA and the United Kingdom are trying to make a moral case for this war. It is to be waged for the sake of the Iraqi people, apparently. But in fact, they couldn't care less about the Iraqi people. They've been killing them for years. Through sustained bombing and the brutal sanctions which have deprived hundreds of thousands of children of essential medicines. Many of them are dying and are dead from the effects of depleted uranium used in the Gulf War. The West has shown total indifference to these facts. What is now on the cards is further mass murder. To say we will rescue the Iraqi people from their dictator by killing them and by destroying the threadbare infrastructure of their country is an insult to the intelligence. We have no moral position in this matter whatsoever. The impending war is about testing new weapons of mass destruction, ours, and control of oil. The arms manufacturers and the oil companies will be the beneficiaries. The United States will be making a giant stride towards controlling the world's resources. The whole thing is about full spectrum dominance, a term coined by the United States, not me. The Bomb, um poema escrito por Harold Pinter a quando da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. De julho. Não, não me engano. Leio nos seus olhos o sincero interesse que ela tem por mim e pela minha sorte. Sim, sinto. E nisso posso apelar para o coração. Sinto que ela, atrever-me-ei, ousarei pronunciar a palavra que aspira ao céu. Ela ama-me. Ama-me. Quanto eu me estimo. Quanto me afoito a dizê-lo a ti. Tu entender-me-ás. Quanta adoração tenho por mim depois que ela me ama. Será presunção, temeridade? Ou teria o banho o sentimento da minha situação? Não conheço o homem que eu temia encontrar no coração de Carlota. E todavia, quando ela fala no seu prometido com tanto calor, com tanto afeto, fico como aquele a quem roubassem títulos e honras e que se vê forçado a entregar a espada. De julho. Oh, que calor me percorre as veias quando por acaso os meus dedos tocam nos seus, quando os nossos pés se tocam debaixo da mesa. Retiro-me todo em fogo, mas uma força secreta de novo me atrai. Vêm-me vertigens. Todos os meus sentidos se turvam. Ah, sua inocência. A pureza da sua alma não lhe permitem perceber como as mais ligeiras familiaridades me põem em tortura. Quando ao falar põe a sua mão na minha, quando na conversa se aproxima de mim, quando o seu hálito pode chegar aos meus lábios, julgo então que vou aniquilar-me como ferido por um raio. E Wilhelm, se eu me atravesse, aquela pureza do céu, aquela confiança, tu compreendes? Não. O meu coração não está assim corrompido, mas fraco, muito fraco. Não será isto corrupção? Ela é sagrada para mim. Todo o desejo emudece na sua presença. Não sei o que sou quando estou junto dela, é como se a minha alma se derramasse e corresse por todos os meus nervos. Há uma coisa que ela toca no cravo com a suavidade de um anjo, com tanta simplicidade e tanta alma. É a sua área favorita. E livra-me de todas as mágoas, de todas as inquietações, de todas as ideias negras. Basta ela tocar a primeira nota. Nenhum do poder mágico que os antigos atribuíram à música me parece agora inverosímil. Aquele simples canto tem para mim tanto poder. E como ela me faz ouvir no momento próprio, no momento em que eu seria homem capaz de meter uma bala na cabeça. Então a turvação e as trevas da minha alma dissipam-se. E de novo respiro, com mais liberdade. No Agora Aconteceu de hoje, um pequeno excerto de Werther, de Goethe e a música de Bach. No dia 20 de julho de 1304, nasceu o poeta renascentista italiano Francesco Petrarca. Foi um dos pilares da poesia lírica italiana e um dos poetas mais influentes da literatura ocidental. Esteve profundamente ligado às questões literárias e religiosas do seu tempo. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong torna-se o primeiro ser humano a tocar a superfície da Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Foi esta a primeira frase de Armstrong ao pisar a Lua, com o coração a bater 156 vezes por minuto. A viagem à Lua iniciou-se no dia 16 de julho de 1969, às 9 horas e 32 minutos da manhã, no Complexo 39, plataforma de lançamento A, no Kennedy Space Center, na Flórida. 11 minutos após o lançamento, a nave estava na órbita da Terra. Depois de 4 dias de viagem, os astronautas da Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, chegaram à Lua. Às 22 horas e 56 minutos, Armstrong pisa o solo lunar. Anaïs Nin nasceu a 21 de fevereiro de 1903, em França. Viveu em Nova York, mas regressou ao país natal na década de 30. É uma das precursoras do feminismo e da revolução sexual. The next piece came after many, many talks in cafes between Henry Miller and Lawrence Durrell about our writing. We nurtured and encouraged each other greatly, but we also had differences. And this night was one of differences, and it is dedicated to the women. Larry, who before had praised me for writing as a woman, for not breaking the umbilical connection, said, "You must rewrite Hamlet before you do anything else." "Why should I?" I said, "if that is not the kind of writing I wish to do." Larry said, "Because you must learn to make the leap outside of the womb and destroy all connections." "I know," I said, "that this is an important talk, and that it will be at this moment that we each go different ways. Perhaps Henry and Larry will go the same way, but I will have to go another, the woman's way." At the end of the conversation, they both said, "We have a real woman artist before us. We ought not to put her down." "I know Henry is the artist because he does exactly what I do not do. He waits. He gets outside of himself until it becomes fiction, and then it is all fiction. I'm not interested in fiction. I want faithfulness. All I know today is that I am right, right for me. If today I can talk both woman's and man's language, if I can translate woman to man and man to woman, it is because I do not believe in man's objectivity. In all his ideas, systems, philosophies, arts, come from a personal source he does not wish to admit. Henry and Larry are pretending to be impersonal. Larry has the English complex, but it's all a disguise. Poor woman, how difficult it is to make her instinctive knowledge clear. Shut up," says Larry to Nancy. She looks at me strangely, as if expecting me to defend her, to explain her. "Nancy, I won't shut up. I have a great deal to say. For June and for you, and for other women." A principal obra de Anaïs são os diários que começou a escrever aos 12 anos. Compreendem vários volumes, mas foram apenas publicados após a morte do marido. Anaïs Nin morreu em Los Angeles em 1977. Neste dia, em 1933, nasceu a compositora, cantora e pianista Nina Simone. Chanson du Pirate. Poema de Victor Hugo, escritor francês, que morreu em Paris a 22 de maio de 1885. Chanson du Pirate. Nous emmenions en esclavage 100 chrétiens, pêcheurs de corail. Nous recrutions pour le sérail dans tous les moutiers du rivage. En mer, les hardis écumeurs. Nous allions de Fès à Catane. Dans la galère, au capitaine, nous étions 80 rameurs. On signale un couvent à terre. Nous jetons l'ancre près du bord. À nos yeux s'offre tout d'abord une fille du monastère. Près des flots, sourde à leur rumeur, elle dormait sous un platane. Dans la galère, au capitaine, nous étions 80 rameurs. La belle fille, il faut vous taire, il faut nous suivre, il fait bon vent. Ce n'est que changer de couvent, le harem vaut le monastère. Sa hôtesse aime les primeurs, nous vous ferons mahométane. Dans la galère, au capitaine, nous étions 80 rameurs. Elle veut fuir vers sa chapelle. Osez-vous bien, fils de Satan ? Nous osons, dit le capitaine. Elle pleure, elle supplie, elle appelle, malgré sa plainte et ses clameurs, on l'emporta dans la tartane. Dans la galère, au capitaine, nous étions 80 rameurs. Plus belle encore dans sa tristesse, ses yeux étaient de talismans. Elle le valait 1000 ottomans, on la vendit à sa hôtesse. Elle eut beau dire, je me meurs. De nonne, elle devient sultane. Dans la galère, au capitaine, nous étions 80 rameurs. Boris Vian morreu no dia 23 de junho de 1959, com apenas 39 anos de idade. Escritor, compositor, trompetista, cantor, ator, Boris Vian é uma das figuras mais marcantes da história da França do século XX. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au nid trophée de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zobe dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine que si j'avais... que si je savais que j'en aurais l'étrenne. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé ma bouche avec sa bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la faim et la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes, des pensifs, penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la fin, qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille brancoche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Boris Vian nasceu nos arredores de Paris em 1920. Na sua autobiografia escreveu: nasci por acaso a 10 de março de 1920, à porta de uma maternidade fechada, devido a uma greve. Grávida das obras de Paul Claudel, é desde aí que não o gramo, a minha mãe já ia no 13º mês e não podia esperar mais pela concordata. Em força e juízo cresci, mas sempre feio. A cara era igual à de Vitória de Samotrácia. De repente, porém, a minha fisionomia transformou-se e comecei a parecer-me como Boris Vian. Na adolescência, apaixonou-se pelo jazz. Outra das suas paixões foi a literatura. Escreveu vários romances, policiais negros, poemas, canções e contos, entre os quais As Formigas, uma novela sobre a guerra. Continuo de pé em cima da mina. Esta manhã saímos em patrulha e eu ia em último lugar, como é costume. Todos lhe passaram ao lado, mas senti o estalido debaixo do pé e parei logo. Só rebentam quando se tira o pé. Joguei aos outros o que trazia nos bolsos e disse-lhes para se irem embora. Estou sozinho. Devia esperar que voltassem, mas disse-lhes para não virem. E podia experimentar atirar-me para o chão, de barriga para baixo, mas tenho um verdadeiro horror a viver sem pernas. Só fiquei com o caderno e o lápis. Vou tirá-los para longe antes de mudar de perna. E não posso deixar de fazê-lo porque estou farto da guerra e já começo a sentir um formigueiro. Vernon Sullivan, Hugo Ashbison e Bison Ravi são três dos seus pseudónimos. Fascinado pelo surrealismo, o absurdo está presente em todas as suas obras. No final da década de 50, escreveu guiões para cinema e trabalhou como ator. Morreu de ataque cardíaco em 1959, a 23 de junho, no dia em que o filme J'irai cracher sur vos tombes, escrito pelo heterónimo Vernon Sullivan, ficou pronto. No Agora Aconteceu, recordamos as canções de Boris Vian com o tema Je suis snob. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un nul cerf, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bad. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. Se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar, je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Mikhail Bulgakov nasceu em Kiev, na Ucrânia. Formou-se em medicina, mas abandonou a carreira de médico para se dedicar ao jornalismo e à literatura de ficção. Acérrimo crítico do regime de Stalin, que proibiu as suas obras, Bulgakov tornou-se muito popular na Rússia devido à sua veia satírica. A partir de 1936 e até à morte, dedicou-se exclusivamente à conclusão da sua obra-prima, Margarita e o Mestre, um romance em que três histórias distintas se entrelaçam. Uma visita do diabo a Moscovo, a paixão de Cristo e o amor entre o Mestre e Margarita, combinando a sátira política e a meditação filosófica e religiosa. O senhor foi sempre um ardente defensor da teoria segundo a qual, quando se corta a cabeça de um homem, a sua vida para, ele transforma-se em cinza e desaparece no não-ser. Apraz-me informá-lo, diante dos meus convidados, embora eles próprios sejam a prova de uma teoria completamente diferente, que a sua teoria é sólida e engenhosa. Aliás, todas as teorias se equivalem umas às outras. Há entre elas uma, segundo a qual a cada um será dado consoante a sua fé. Pois que assim seja, o Senhor desaparecerá no nada e eu, da taça em que o Senhor se vai transformar, beberei com muita alegria o ser. Mikhail Bulgakov morreu no dia 10 de março de 1940, mas Margarita e o Mestre foi apenas editado em 1967 e deu-lhe a imortalidade literária. Virginia Woolf nasceu em Londres a 25 de janeiro de 1882. Foi romancista, crítica literária e ensaísta. Perdeu a mãe aos 13 anos de idade. O pai, o editor Sir Leslie Stephen, foi o responsável pela sua educação. Em 1904, mudou-se para o bairro londrino Bloomsbury. As reuniões regulares que mantinha com alguns amigos acabariam por dar origem ao famoso grupo do Bloomsbury, um círculo de intelectuais empenhados em trabalhar contra as tradições literárias, políticas e sociais da era vitoriana. Em 1912, Virginia casou-se com Leonard Woolf. O grupo de Bloomsbury dissipou-se logo após o início da Primeira Guerra Mundial, mas voltou a reunir-se mais tarde, com novos elementos, mantendo, no entanto, os mesmos ideais: verdade, liberdade de expressão, amor pela arte e respeito pela individualidade. Em 1917, Virginia fundou com Leonard Woolf a Hogarth Press, editora que revelou escritores como Catherine Mansfield e T.S. Eliot. As primeiras obras de Virginia Woolf foram The Voyage Out e Night and Day. Escreveu Mrs. Dalloway em 1925 e Orlando em 29. Foi nessa altura que fez as famosas conferências para as estudantes dos grandes colégios femininos de Cambridge, nas quais mostrou toda a sua veia feminista num universo literário dominado pelos pontos de vista masculinos. Em 1931 publicou As Ondas, uma das suas obras mais importantes. 6 anos mais tarde escreveu Os Anos. Além de romances, escrevia também críticas literárias para vários jornais londrinos. Em 1941, a 28 de março, após diversas tentativas de suicídio e uma grave crise depressiva, Virginia Woolf encheu os bolsos de pedras e afogou-se no rio Ouse, em Rosemary, Inglaterra. Deixou 2 notas de suicídio, uma para a irmã Vanessa, outra para o marido, Leonard. I feel certain that I'm going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times. And I shan't recover this time. I begin to hear voices and can't concentrate. So I am doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. I can't fight it any longer. I know that I am spoiling your life. That without me you could work. Virginia Woolf tinha 59 anos, deixou inúmeros ensaios, uma extensa correspondência e o romance Between the Acts. Aldous Leonard Huxley nasceu no dia 26 de julho de 1894, em Inglaterra. Começou a escrever muito cedo e é autor de uma vasta obra literária. I started writing actually very young. I started writing when this thing happened to my eyes. When I was about 16 at school, I had this violent attack of keratitis, which I had to leave school because I became practically blind, and I had to learn Braille and to continue my education with tutors. And during that time, I learned to use a typewriter. It was the only way I could write. And then I started to write. I actually wrote a whole novel at that period, which I never subsequently read. I had, of course, before I went blind, intended to become a doctor. I presume if I had gone on with that, I would have gone into medical research. Em Brave New World, O Admirável Mundo Novo, Huxley mostra uma sociedade escravizada pela máquina e dominada pela tecnologia, onde os seres humanos são gerados em laboratórios especialmente treinados para desempenhar funções pré-determinadas num meio social programado. Is essentially the account of a society making use of all the devices at that time available, and some of the devices which I imagined to be possible, making use of them in order to, first of all, to standardize the population, to iron out inconvenient human differences, to create, so to say, mass-produced models of human beings arranged in some kind of a scientific caste system. And since then I have continued to be extremely interested in this problem, and I have noticed with increasing dismay that a number of the predictions which were purely fantastic when I made them 30 years ago have come true, or seem in process of coming true, that a number of techniques about which I talked seem to be here already, and that there seems to be a general